eu sei que nessa hora existem anjos te adorando com toda a perfeição. Não precisa da minha canção, pois o universo te exalta desde o princípio de toda a criação. Queres meu coração? Entregue em tuas mãos. No teu altar, eu sou o teu altar. Te dou minha canção, mas sei que estás sondando a intenção do meu coração, do meu coração. Se eu te servir, és o dono de mim.